Saudações, amigos e amigas ouvintes que estão sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Está entrando no ar mais uma emissão do programa Lux Esotérica. Um programa que vai ao ar, meus amigos, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, trazendo para vocês estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando da espiritualidade humana e com a apresentação deste coordenador da loja esotérica virtual, a Levir, em que vocês acessam em www.levir.com.br, que é o portal do esoterismo, da espiritualidade, da teosofia, que está a serviço da evolução espiritual dos nossos ouvintes, dos nossos visitantes. Damos nossos cumprimentos, nosso mais caloroso boa noite para todos vocês. E como sempre, amigos, vamos iniciar esse programa elevando a nossa frequência vibratória, relaxando nosso corpo, apaziguando as nossas emoções, para que nós possamos nos aprofundar nos temas que nós iremos trabalhar no dia de hoje. Então, meus amigos, vamos nos sentar tranquilamente, procurando descruzar os braços e as pernas. Vamos relaxar todo o nosso corpo físico, procurando largar todas as pressões que estão e as tensões que estão oprimindo o nosso corpo, abandonando as tensões nos nossos ombros, soltando o peso dos braços e das pernas. Vamos relaxar toda a nossa face, soltando a pressão do nosso maxilar. Vamos, além de relaxar o nosso corpo, apaziguar as nossas emoções. O que nós podemos fazer? Observando a nossa respiração. Vamos procurar respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. Vamos deixar livre de qualquer imagem a nossa tela mental e vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco deste órgão, que é o sol do nosso corpo físico, que envia vida a todos os pontos do nosso corpo. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca que irrompe como uma alvorada de luz espiritual. Que essa luz se expanda dentro do nosso coração. Por todo o nosso corpo, essa luz avança, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos internos. Essa luz se expanda ainda mais pela nossa aura, além do nosso corpo físico, se expandindo pelo espaço. E assim fazendo, que nós possamos nos unir de coração a coração. E vamos, nesse momento solene, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, meus irmãos e irmãs, que assim seja. Agradecemos o prestígio, a grande audiência daqueles amigos e amigas, irmãos e irmãs, associados, simpatizantes da Loja Esotérica Virtual e também os nossos ouvintes da Rádio Esotérica FM. Estão sempre aqui conosco, de segunda a sexta-feira, acompanhando aqui a nossa saga de programas que traz para vocês realmente o melhor do esoterismo e acrescentando também os nossos humildes comentários. No último programa, nós tivemos a oportunidade de trazer para vocês uma muito instrutiva e elevadora palestra do querido Dr. Murilo Nunes de Azevedo, que infelizmente não está conosco mais no plano físico, mas que deixou a sua poderosa voz realmente inscrita não só nos nossos ouvidos, nos nossos cérebros, meus amigos, mas na luz astral, trazendo realmente muita sabedoria. Nós assim fizemos para comemorar o dia 8 de maio, dia do Lótus Branco, o dia que ficou marcado e instituído como a comemoração daquela grande vida, meus amigos, que terminou exatamente no dia 8 de maio, que foi a personalidade de Helena Petrovna Blavatsky, mas cuja alma é realmente um verdadeiro bodhisattva, uma instrutora da humanidade que trouxe muitas e muitas definições do que é o ocultismo oriental, instruções que realmente transformaram a vida de muitas e muitas pessoas no Ocidente, que não tinham realmente acesso a esses conhecimentos, e a partir de Blavatsky nós passamos a reencontrar esse nosso caminho, meus amigos. E nesta série de programas nós estamos exatamente estudando o livro A Chave para a Teosofia, de Blavatsky, mas no dia de hoje nós decidimos trazer um outro tema aqui, meus amigos, porque realmente a hora faz ocasião, meus amigos. Então recebemos um texto maravilhoso que nos foi enviado pelo nosso querido irmão Valdir, do Paraná. Na verdade, uma pesquisa que foi compilada também por outro irmão que não se encontra mais entre nós, que foi Alfredo Puig Figueiredo, ex-presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, que nasceu em Cuba, mas que viajou por muitos e muitos países durante muitos anos, acompanhando oradores teosóficos. Ele mesmo foi realmente um interessantíssimo orador e também, no final da sua vida, foi editor da revista Teosofia, o órgão oficial da Sociedade Teosófica, além de ter sido seu presidente. Então nós recebemos um texto, meus amigos, que vai nos falar sobre um personagem muito, muito importante dentro do ocultismo, dentro do esoterismo, que é a figura de Sanat Kumara, meus amigos, ou aquele que é conhecido também no ocultismo como o Senhor do Mundo, ou como nos informa a tradição judaico-cristã, Melquisedeque, o rei de Salém, meus amigos. Nós vamos, provavelmente no dia de hoje, de amanhã, acho que nós não vamos conseguir vencer toda a informação e também acrescentar nossos comentários, mas nós vamos estar tratando durante esse período de um assunto muito interessante, aprofundando, meus amigos, a conhecimentos sobre essa figura importantíssima, Sanat Kumara, o instrutor do mundo, Melquisedeque, o chefe da grande fraternidade branca, cujo trabalho nós procuramos ligar aqui às emissões do nosso programa, e que tem uma importância muito grande para a vida espiritual desse planeta. Mas vamos começar aqui a pesquisa, lendo aqui a pesquisa de Alfredo Puig Figueroa, a quem nós também prestamos uma singela homenagem trazendo aqui o seu trabalho, porque durante muitas décadas Puig trabalhou pela elevação espiritual, pelo trabalho da Sociedade Teosófica e genericamente pela elevação espiritual do ser humano. Então a ele, muitíssimo obrigado pelo grande serviço, e vamos trabalhar sobre o serviço de Puig, lendo aqui a sua pesquisa sobre Sanat Kumara. Primeiramente vamos ter a definição de quem é Sanat Kumara e o que nós podemos aprender sobre esse assunto. Então Puig começa: nosso mundo está regido por um grande ser espiritual. Esse ser maravilhoso chegou da evolução planetária de Vênus ao nosso planeta juntamente com seus três discípulos, os três Kumaras, seus auxiliares e 30 seres poderosos. E essa tem sido a primeira hierarquia oculta que chegou a aproximadamente 6 milhões e meio de anos no período da terceira raça raiz, com a finalidade de tomar sob seu cargo a evolução na Terra. Sua chegada está descrita de forma detalhada e muito bela na obra O Homem, de onde como veio e para onde vai, escrita por Charles Webster Leadbeater e Annie Besant. Os hindus chamam-no Sanat Kumara, título que em sânscrito significa príncipe ou regente. Frequentemente ele é mencionado como o iniciador único, o um sem segundo, o eterno jovem das 16 primaveras, o rei espiritual, ou mais comumente chamado como o senhor do mundo. Ele é o nosso regente supremo, porque em suas mãos e dentro de sua aura atual encontra-se a totalidade do planeta. Ele é uma representação do Logos solar no nosso esquema, naquilo que se refere ao nosso mundo, e dirige a evolução do planeta inteiro e não apenas da humanidade, mas também dos espíritos da natureza e de todas as demais criaturas relacionadas com a Terra. Durante a etapa de cada período mundial, segundo se diz, existem sucessivamente três senhores do mundo, e o que ocupa o cargo atualmente já é o terceiro do presente período. O senhor do mundo reside com seus três discípulos em um oásis no deserto de Gobi, que é chamado de Shambhala. Se bem que esse oásis, meus amigos, não se encontra no plano físico, mas sim a partir do nível etérico. Com frequência é mencionada, Shambhala, esse local é mencionado como a Ilha Sagrada, em memória à última vez em que foi uma ilha no mar da Ásia Central. Sobre ela brilham sempre a estrela imortal e a estrela refulgente, símbolos do rei do mundo. E esses quatro grandes adeptos espirituais são chamados os filhos da neblina flamígera, já que pertencem a uma evolução diferente da nossa. Seus corpos, ainda que de aparência humana, diferem amplamente dos nossos em sua constituição, podendo-se dizer que têm revestimentos que adotam por conveniência em lugar dos costumeiros corpos humanos, posto que são artificiais, criados pelo poder criativo da nossa mente, chamado de Kriyashakti. Suas partículas não se modificam como a das estruturas humanas, não precisam de nenhum tipo de alimento, e permanecem imutáveis através de milhões de anos. Os três discípulos que se encontram ao nível de Buda são chamados Budas Pratyeka e assessoram o Senhor do Mundo em seu trabalho. Eles mesmos estão destinados a serem nossos três senhores do mundo quando a humanidade passar a ocupar o planeta Mercúrio. Então vamos comentar aqui esse início desse texto, meus amigos, essa definição de quem é Sanat Kumar. Primeiramente, nós temos que falar da importância da estrutura que começou com Sanat Kumar, meus amigos, que é nada mais nada menos do que a grande loja dos mestres nesse planeta, a loja dos seres iluminados, dos mestres ascensionados, como eles são conhecidos hoje, a grande fraternidade branca, a comunhão dos santos, como é mencionada no cristianismo, a verdadeira sangha, como menciona o budismo, ou seja, essa grande muralha, meus amigos, de sabedoria, de espiritualidade, que está realmente por trás de muitos acontecimentos do mundo para elevar a evolução do nosso planeta. Mas o nosso planeta, meus amigos, que tem a sua evolução própria, como nós já temos dito, muitas ondas de vida estão evoluindo no nosso planeta, as chispas divinas estão ocupando todas as formas que existem aqui nesse planeta, que realmente é ímpar no atual momento, porque tem vida em todos os níveis da existência, nos planos espirituais e uma grande multiplicidade aqui no plano físico. E a evolução do nosso planeta vem sendo alguma coisa bastante lenta, né, gradual. Tivemos realmente muitos problemas para o desenvolvimento da vida física sobre esse planeta, com algumas experiências que realmente foram muito complicadas, porque a cadeia terrestre se formou do que sobrou da cadeia anterior, que foi conhecida como a cadeia lunar, né? Aquilo que nós vemos no céu pairando ao redor do planeta Terra, meus amigos, que é o nosso satélite natural, a Lua, no passado fora um planeta que não tinha em si um companheiro como a Terra tem, que é a Lua. Era um planeta que não tinha luas, mas que era muito maior, que tinha uma vida tão pungente, ou mais até pungente, do que nós temos hoje aqui na Terra, com muita fauna, com muita flora, uma atmosfera bastante densa. E lá, naquele planeta, meus amigos, as nossas chispas divinas se desenvolveram no reino animal. Mas, felizmente, aquele período terminou, passadas as sete rondas, então entrou o período do pralaya, o período do repouso, em que todos os seres haveriam de ser transferidos da cadeia lunar para a futura cadeia terrestre. Então nós fomos espiritualmente transportados, meus amigos, do que hoje é a Lua, para o planeta que veio a se transformar na Terra. Mas não sem antes ter havido um grande cataclismo, né, cósmico. Um grande asteroide se chocou com o que era a Lua naquela época. Praticamente a maior parte da matéria daquele planeta foi lançada no espaço, e quando essa matéria se condensou novamente, se formou então a Terra. E o que sobrou daquele antigo planeta é hoje a nossa querida Lua, tão cantada e decantada pelos nossos poetas, mas que não passa, meus amigos, de um grande cadáver sideral, e tem realmente vibrações de muitas coisas que aconteceram no passado. Mas a vida nesse planeta realmente foi muito complicada, porque tendo havido esse cataclisma, foi muito difícil desenvolver a vida biológica, trazer esse código genético tão complexo que nós vemos aqui no planeta e implantá-lo aqui, meus amigos. Então, durante muitos e muitos milhões de anos, esse planeta foi inabitado, tinha muito vulcanismo, muito tectonismo, e só realmente lá na frente, quando o planeta esfriou, a crosta planetária ficou mais densa, a atmosfera trazendo realmente a água que estava perdida ainda no espaço, né? Porque a água entra no nosso planeta, meus amigos, vindo do espaço, né? A cada ano entra no nosso planeta cerca de 100 toneladas de elementos cósmicos vindos através dos cometas, dos meteoros, meteoritos. E vocês imaginem que passando milhões de anos, quanta matéria entrou no nosso planeta. E dessa forma foi trazido o DNA, que é a base de todos os seres, né, de todos os seres vivos, para esse planeta. Mas aí se começou a gerar os seres, desde os seres unicelulares até os seres mais complexos. E lamentavelmente se gerou aquela vida monstruosa que foram os dinossauros, que por muitas e muitas dezenas de milhões de anos andaram aí pela Terra. No dia de hoje foi até divulgado que aqui no Brasil foi descoberto um fóssil de um dinossauro muito bem preservado, e a datação que se fez desse dinossauro encontrado aqui no Brasil foi de 240 milhões de anos atrás, meus amigos. É difícil até imaginar tanto tempo assim no passado, né? Mas o fato é que o que nós estamos falando nessa noite, meus amigos, esse evento espiritual, meus amigos, a chegada de seres espirituais da cadeia venusiana, desse planeta que está muito mais avançado que a Terra em termos evolutivos, né? Está praticamente duas voltas completas na evolução na nossa frente. Eles já estão encerrando a quinta grande esquema planetário, né? A quinta grande cadeia, e nós estamos na quarta cadeia ainda. Então os seres de Vênus vieram auxiliar a nossa humanidade, e na época aqui da terceira grande civilização, da terceira grande raça na Terra, que foi a Lemúria, meus amigos, chega ao nosso planeta Sanat Kumara, acompanhado de três grandes e santos homens que já atingiram o nível de Buda, e mais 30 outros grandes mestres espirituais que vieram realmente implantar nesse planeta a civilização, a cultura, e dar um impulso, meus amigos, que sem o qual nós não seríamos o que nós somos hoje. Porque os nossos corpos, meus amigos, a nossa evolução, ela teria que estar sendo uma coisa bem mais primitiva, bem mais animalesca do que nós somos hoje. A civilização, a cultura, a arte e a religião, elas são coisas superiores, meus amigos, que nos guindam, que nos elevam, que nos projetam para cima, meus amigos. Então, com estes seres que tomaram, então, corpos físicos, materiais, começaram a se encarnar, né? Os 30 grandes iniciados começaram a se encarnar entre aquela incipiente humanidade que tinha corpos realmente animalescos. Na época que eles chegaram, os lêmures tinham corpos de cerca de 4 metros de altura, e essa civilização foi se aperfeiçoando ao longo dos tempos. E esses grandes mestres, esses 30 mestres que aqui chegaram juntamente com Sanat Kumara, foram se transformando nos chamados reis divinos, meus amigos. Esses verdadeiros iniciados de Vênus é que começaram assim com esses reinados a implantar aqui aquilo que nós chamamos de civilização. Só Sanat Kumara e os três grandes Kumaras que estão com ele é que jamais tomaram corpos físicos. E a capital, meus amigos, planetária da Grande Fraternidade Branca, aonde se assenta realmente o trono de Sanat Kumara, é o deserto de Gobi, naquele local sagrado e santo que os ocultistas chamam de Shambhala, meus amigos. Shambhala é a capital espiritual do planeta, mas esse posicionamento físico é muito relativo, não seria nem necessário que fosse num local definido, porque a consciência, meus amigos, de Sanat Kumara é uma consciência planetária. Uma consciência que abarca a todos e a tudo. Então, a Grande Fraternidade Branca foi fundada nesse planeta há 6,5 milhões de anos atrás, quando aqui chegaram os senhores da chama, né? Como eles ficaram conhecidos, porque essa intervenção que ocorreu no planeta teve como objetivo trazer para nós, meus amigos, a chama da mente, o desenvolvimento da nossa mentalidade. Nós que éramos muito animalescos, quando muito, estávamos começando a desenvolver mais fortemente as nossas emoções. Então eles chegaram na época da Lemúria, que teve o fenômeno, meus amigos, conheceu o fenômeno da separação dos sexos nos seres humanos, e isso aconteceu há cerca de 18 milhões de anos atrás, meus amigos. Nós já estamos sobre esse planeta, inclusive há bem mais tempo que isso, mas os seres humanos se reproduziam de maneiras diversas, meus amigos, que não essa forma sexuada que nós temos com o sexo masculino e feminino. Haviam humanos que se reproduziam pela produção de ovos, havia a reprodução através do chamado suor, meus amigos, pela própria divisão celular, né? E finalmente esse processo foi sintetizado naquilo que nós conhecemos hoje como a reprodução sexuada. Mas a reprodução por ovos ainda existe, porque exatamente principalmente a mulher, né, ela tem dentro de si exatamente o processo da fertilização ovular, porque as mulheres têm óvulos, que na verdade é internamente o processo dessa reprodução. Então, homem e mulher foram separados em dois sexos, foram se desenvolvendo com destinos biológicos distintos, né, para que houvesse então uma reprodução mais fácil, onde houvesse uma maior troca de características genéticas, até que a humanidade chegasse ao que ela é hoje, né? E a grande profecia, meus amigos, que o esoterismo nos faz é que até que termine a evolução espiritual nesse planeta, no final dessa evolução, na sétima grande raça, na sétima cadeia de mundos que vai acontecer, nós sairemos daqui, meus amigos, de novo com apenas um único sexo. Ou seja, vai haver novamente a unificação do tipo humano num único tipo sexual. Então, cada ser humano terá dentro de si a capacidade da reprodução. Não será mais o privilégio do sexo feminino. Todos os seres humanos terão dentro de si órgãos reprodutores, de forma que isso vai sintetizar novamente aquilo que foi no passado, mas numa oitava superior. E Sanat Kumara veio, juntamente com seus grandes companheiros, né, segundo o relato que foi mencionado, que está no livro O Homem, De Onde, Como Veio e Para Onde Vai, de Lee Bitter, a descrição dá a entender que eles chegaram aqui em equipamentos que é o que nós conhecemos hoje em dia como os discos voadores, meus amigos. Porque a cadeia venusiana realmente está muito mais avançada do que nós. Hoje em dia, realmente os venusianos não têm mais corpo físico. O corpo mais denso que os venusianos têm é o que nós chamamos de corpo mental, né? E praticamente uma pessoa normal em Vênus nos dias de hoje, no plano mental, que é o plano mais denso que eles têm, é praticamente semelhante àquilo que nós conhecemos hoje em dia aqui na Terra como nível dos mestres. Ou seja, o homem comum na humanidade de Vênus nos dias de hoje equivale ao que nós chamamos de do mestre espiritual aqui na Terra. Então eles vieram para dar esse impulso. E Sanat Kumara, como o chefe da fraternidade, tem estado conosco, meus amigos, por todo esse período, meus amigos, trazendo realmente as iniciações, auxiliando a evolução do planeta, principalmente no seu aspecto espiritual. É a grande preocupação de Sanat Kumara, é esse aspecto, meus amigos, não só físico, mas principalmente o desabrochar das capacidades internas do ser humano. Mas nós vamos continuar falando sobre isso no nosso segundo bloco. Vamos falar sobre o trabalho de Sanat Kumara. Então vamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco e vamos fazer aquele intervalo para tomar uma água e para que vocês também possam aqui ouvir um convite da Loja Esotérica Virtual, da Levir e aqui da Rádio Esotérica FM. Nós precisamos do patrocínio de vocês, meus amigos, para continuarmos as nossas atividades, que já estão na internet desde o ano de 1996. Mais especificamente, no dia 5 de julho de 1996, a Loja Esotérica Virtual entrou no ar e de lá, daquele dia fatídico até hoje, nós já tivemos mais de 2 milhões e meio de visitantes na nossa página e aqui na Esotérica FM mais de 1000 ouvintes diariamente acessam aqui a nossa programação. Tudo isso é possível com o patrocínio de vocês, amigos, que já são nossos associados e de você que vai se transformar, meus amigos, dentro das suas possibilidades, também no nosso patrocinador, em alguém que vai nos auxiliar. Vamos então, meus amigos, ao intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, amigos. Sim, meus amigos, voltamos aqui ao vivo com o programa Lux Esotérica de hoje, trazendo para vocês aqui um texto compilado, nosso querido, infelizmente já desaparecido do plano material, mas que está, nós sabemos, muito vivo, alerta e funcionando nos planos espirituais, Alfredo Puig Figueroa, que compilou um texto sobre o Senhor do Mundo, Sanat Kumara, que nós estamos trazendo aqui hoje para vocês, agora no segundo bloco do nosso programa. Mas gostaríamos de agradecer a todos aqueles que estão ligados aqui conosco de coração a coração, de mente a mente, nesta egrégora de estudos, onde nós estamos conectados aqui pela internet, mas com certeza, amigos, também estamos ligados espiritualmente. Agradecemos também a audiência daqueles que nos acompanham aqui nas gravações, disponíveis aqui na opção Lux Esotérica, do menu da Rádio Esotérica FM, que está com um novo layout, meus amigos, a partir do dia de hoje, e também lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio, pela audiência de todos vocês, queridos ouvintes. Então vamos continuar aqui lendo e comentando com vocês esse trabalho muito profundo, que compilou aqui dados sobre Sanat Kumara, o Senhor do Mundo. Mas vamos entrar agora no segundo tópico, que trata do trabalho de Sanat Kumara, onde nós lemos aqui: seu trabalho. O Senhor do Mundo é o chefe da Grande Fraternidade Branca, a hierarquia oculta que governa o mundo, a qual não é somente uma corporação de homens, cada um dos quais com seus próprios deveres a cumprir, mas também ela é uma unidade extraordinária, um instrumento totalmente flexível nas mãos do Senhor do Mundo, sendo realmente uma ferramenta poderosa que se pode usar e de fato se usa em benefício da evolução da humanidade. Durante a cerimônia de iniciação, o Hierofante, né, explica o trabalho da Grande Fraternidade Branca no mundo e a responsabilidade que é dada a cada um dos seus membros individualmente, porque cada um tem que dividir o peso da grande carga dos sofrimentos do mundo. Cada membro deve estar pronto para ajudar, tanto para serviços como para aconselhar, porque a fraternidade é uma unidade que atua sob uma mesma lei e um chefe únicos. E cada um dos seus integrantes tem o privilégio de colocar qualquer conhecimento particular ou faculdade especial que possa possuir à disposição de sua organização espiritual, para impulsionar qualquer departamento no seu grande trabalho especial e auxiliar o progresso da humanidade. O trabalho do Senhor do Mundo está relacionado com a humanidade em seu conjunto, mais do que com pessoas individualmente. Mas quando influi sobre alguém em particular, diz-se que é através de Atma, o princípio mais alto e elevado que está dentro do ser humano, e não através da sua alma, né, do ser psíquico, que soube que sua influência se faz notar. Todo o plano da evolução está contido na mente de Sanat Kumara, o Senhor do Mundo, em algum nível elevado do qual nada sabemos. O Senhor do Mundo é a força que impulsiona toda a maquinaria evolutiva do mundo e é a personificação da vontade divina sobre o planeta. A fortaleza, o valor, a decisão, a perseverança e qualquer outra qualidade similar, quando aparecem aqui na vida dos homens, são sempre reflexos dele. Em suas mãos concentram-se os poderes da destruição cíclica, porque ele utiliza Forhat nas suas formas mais elevadas e pode tratar diretamente com as forças cósmicas fora da nossa cadeia terrestre. A exaltada posição que ocupa nosso grande regente espiritual é descrita de forma inspirada em A Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky. E desse pequeno trecho, meus amigos, nós podemos comentar o seguinte: tendo sido implantada a Grande Fraternidade Branca no planeta, como nós dissemos, né, e mencionado aqui no texto, há 6,5 milhões de anos atrás, a grande função da Fraternidade Branca vem sendo elevar aqueles homens, meus amigos, aquelas mulheres também, a humanidade, meus amigos, seres que, tendo percebido dentro de si a existência da espiritualidade, querem se transformar em pessoas realmente despertas, querem escapar dos grilhões das ilusões e percebem que no mundo existe um plano, meus amigos. E o plano de Deus para o nosso mundo é a chamada evolução. Todos os seres que aqui estão, todas as formas, quer animadas ou inanimadas, são veículos para que chispas divinas para que espíritos realmente evoluam. E isso tudo, meus amigos, vem da mente de Deus. E aquelas pessoas que se despertam verdadeiramente percebem que nós temos que contribuir para que esse processo aconteça, meus amigos. Então, Sanat Kumara também é um engajado, um alistado, meus amigos, no grande exército da verdadeira, meus amigos, fraternidade universal, do verdadeiro reino de Deus, ao qual, obviamente, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, aonde está o chefe, a cabeça dessa fraternidade, desse reino de Deus, que é Deus, obviamente, em pessoa, mas através das suas ideias, dos seus arquétipos, do que ele manifesta na natureza, nós podemos realmente perceber a existência de Deus, da ordem e dos seus desígnios no mundo. Mas todos os seres, indistintamente, meus amigos, são chamados a cooperar. E tendo alcançado no seu próprio planeta, o planeta Vênus, uma evolução muito elevada, se diz que a iniciação em que se encontra Sanat Kumara, dentro da evolução dos mestres, é a chamada nona iniciação. Ou seja, ele está mais elevado ainda do que o nível de Buda. E é por isso que ele veio acompanhado de três companheiros, de três outros Kumaras, que estão exatamente na oitava iniciação, ou a iniciação de Buda, né? E desde então, meus amigos, esse planeta passou a ter o chamado grande iniciador único, porque aqueles que se despertam, aqueles que buscam a luz e naturalmente buscam a iniciação, porque a iniciação, meus amigos, significa começar uma vida num outro nível, significa nascer de novo, significa receber conhecimentos que fazem nós reconhecermos e conhecermos a nossa espiritualidade, o nosso ser divino. Então, aqueles que buscam a iniciação, na verdade, buscam estar sobre a estrela, meus amigos, que brilha sobre Shambhala, a estrela de cinco pontas que está sobre a cabeça dos verdadeiros iniciados. Porque no mundo existem muitas ordens esotéricas, muitas seitas espirituais, muitas religiões, mas aquelas que são verdadeiras, meus amigos, são aquelas que transmitem o poder de Sanat Kumara, são aquelas que levam as pessoas a se descobrirem, meus amigos, como pretendentes, como aspirantes a fazer parte da grande fraternidade branca. Esse grande corpo espiritual que une todos os mestres nos planos mais elevados de consciência numa grande cadeia de união, que liga os corações, as mentes e os corpos que os mestres têm desenvolvidos além do que os nossos, os seus corpos intuicionais, né, chamado no Oriente o corpo búdico, na teosofia também, e os seus corpos átmicos, ou seja, o corpo da vontade superior e divina. Então, os mestres estão espalhados por todo o mundo, aceitando discípulos e tomando iniciativas com vistas à fundação de novas escolas, de novas religiões, dando impulso para aqueles grupos de pessoas que realmente estão buscando evoluir, estão buscando realmente encontrarem essa iniciação. Então, a verdadeira iniciação, meus amigos, é aquela que liga, que menciona a existência do rei do mundo, aquele que é chamado o grande iniciador único. Mas vamos falar sobre a sua consciência, que é o terceiro tópico aqui na pesquisa do Pui. E o texto diz o seguinte: a consciência do Senhor do Mundo é de uma natureza tão ampla que compreende de imediato toda a vida sobre o nosso planeta. A consciência da grande fraternidade branca que ele dirige é algo maravilhoso e indescritível. É como um grande oceano de luz resplandecente e calmo. É tão extraordinário que a menor vibração de uma consciência resplandece imediatamente de um extremo a outro. Sem dúvida, cada membro sente que é a sua própria consciência individual, ainda que com um poder, uma força e uma sabedoria inusitadas, inacessível a qualquer outra consciência humana. Assim como um grupo de discípulos é uno com seu mestre, da mesma forma a grande fraternidade branca, em sua totalidade, é uma com a consciência do seu Senhor. Não há plano humano, não há no plano humano nada que se possa comparar a essa consciência, a consciência da fraternidade branca como um todo, de uma forma adequada. Tocá-la é pôr-se em contato com algo novo e original, e sem dúvida é maravilhoso e formoso. Não necessita de evidência e não tem igual, mas afirma-se por si mesma ao estar em um mundo superior e desconhecido. Porque, como o texto nos diz, amigos ouvintes, a fraternidade branca ela é também um nível de consciência espiritual. E aqueles que são devidamente, regularmente admitidos dentro dessa consciência passam então a terem disponíveis em suas mentes, meus amigos, esse contato que reúne as mentes, as intuições e as vontades de todos os mestres. E tudo isso está interligado pela grande força da aura de Sanat Kumara, que é uma aura tão gigantesca, meus amigos, que engloba todo o planeta Terra. Além do logos planetário que nós temos, obviamente, no nível físico, no nível espiritual, nós temos a consciência de Sanat Kumara, que realmente, quando ele entra em contato com um indivíduo, não pode ser mais abaixo do que no plano átmico, porque a sua consciência, que está além do nível de Buda, meus amigos, realmente não teria nada para conversar aqui com as nossas personalidades mortais. Ele trata realmente com o nosso princípio superior, o princípio de Atma. E todos aqueles que tiveram essa experiência realmente relatam como e quão poderosa é a consciência dele, meus amigos. Mas vamos continuar falando sobre o seu governo. Do mesmo modo que o Logos, o Verbo, né, planetário e solar, são uma trindade, igualmente o governo interno do mundo possui três grandes departamentos, dirigidos por três grandes dignatários muito poderosos, que são apenas reflexos dos três aspectos do Verbo solar, mas que, de forma real, são manifestações verdadeiras de cada um deles. Esses oficiais são o Senhor do Mundo, o Senhor Buda e o Senhor Mahachohan, cujos graus de iniciação permitem-lhes ter consciência de vigília sobre todos os planos da natureza, até daqueles que se encontram além do campo da evolução da humanidade, onde vive o Logos manifestado. O Senhor do Mundo é uno com o primeiro aspecto, né, o aspecto Pai, no mais elevado dos nossos planos, o plano Ad ou Divino, e explica a vontade divina sobre a Terra. O Senhor Buda está unido com o segundo aspecto, o plano de Anupadaka, ou também chamada de plano monádico, e derrama a sabedoria divina sobre a humanidade. O Senhor Mahachohan é totalmente uno com o terceiro aspecto, o aspecto Espírito Santo, e reside no plano nirvânico, átmico ou volitivo, e exercita a atividade divina, ou seja, representa o Espírito Santo e é verdadeiramente o braço do Senhor estendido sobre o mundo para fazer seu trabalho. O governo do Senhor do mundo é absoluto. No entanto, ele leva seu vasto conselho consigo e em todo momento está disposto a considerar qualquer questão e considere algum membro do mesmo. Porque os mestres estão permanentemente em assembleia, meus amigos, se conectando com outras consciências para que então sejam decididos os planos de ações que vão ser tomadas. Tá? O governo do Senhor do mundo, como nós dissemos, é absoluto. No entanto, ele leva seu vasto conselho consigo e em todo momento ele está disposto a considerar o que falam os seus integrantes. Além disso, não se toma nenhuma decisão de importância sem o consentimento até do mais jovem membro da Fraternidade Branca, pelo qual difere totalmente de qualquer parlamento terrestre. Isso é muito importante, nós evidenciarmos a grande unidade de consciência que existe entre os mestres, meus amigos. Quando coisas têm que ser decididas, todos os mestres ligados pelo plano átmico, pelo plano intuicional, o plano búdico, pelo plano da nossa mente, todos eles são consultados, né, pela grande unidade que existe nessas consciências. Os que se encontram acima dos demais em posição de autoridade não foram eleitos nem designados por alguma organização política. Ocupam suas posições atuais porque as mereceram e obtiveram-nas por um desenvolvimento superior e uma sabedoria maior. O primeiro raio, né? O raio do governo é regido pelo Senhor do mundo. O segundo raio se encontra aos cuidados do Senhor Buda. E o Senhor Mahachohan tem a seu cargo o terceiro aspecto, né? Até o sétimo raio. E aí se está falando da distribuição do trabalho, ouvintes, dentro da Fraternidade Branca. Naturalmente que o grande trabalho da fraternidade é impulsionar espiritualmente todos os seres. Então nós vemos que a todo instante existem mensagens, existem comunicações, existe a publicação de livros que tenta fazer o ser humano enxergar que ele não é tão transitório quanto ele pensa, porque dentro de nós está uma partícula da eternidade que é a nossa chispa divina. Então nós temos que trabalhar com confiança nisso, meus amigos. E o trabalho de Sanat Kumara é fazer a iniciação, que é uma transformação energética, meus amigos. Ainda provavelmente no programa de amanhã nós vamos falar sobre isso, porque na verdade as primeiras duas iniciações dentro da Fraternidade Branca, existem cinco grandes e clássicas iniciações dentro da Fraternidade Branca. Mas a primeira e a segunda, elas não são concedidas diretamente pelo Senhor do Mundo, mas sim são consagrados outros mestres que possam fazer essa iniciação, principalmente o Senhor Maitreya, aquele que no Ocidente ficou tão alegremente conhecido como o Cristo. Então, o Senhor Maitreya é ele, meus amigos, que fica diante dos discípulos que se ajoelham, mas na hora de dar a bênção iniciática, de transmitir a energia sobre a cabeça das pessoas, o Cristo invoca então o Senhor do Mundo para que não só ele consagre aquele altar com vinho, aquele outro elemento sagrado, né? o pão, mas sim para que venha um influxo definido de energias para transformar as energias que naqueles jovens que nós estávamos mencionando já estava praticamente debilitado, né? Ou seja, quando o indivíduo que já é um discípulo do mestre, ele é levado nos planos superiores para receber essa iniciação, o Cristo, meus amigos, aquele cujo coração é tão grande que engloba toda a humanidade, ele invoca o primeiro raio, o poder do Senhor do mundo, e transmite com toda a força, com todo o poder aos corpos invisíveis do candidato essa força. E quando esse indivíduo acordar fisicamente, ele vai sentir, obviamente, uma alegria profunda, porque ele pode nem se lembrar do que aconteceu, mas perceber que houve uma grande energia espiritual. E todo mestre, meus amigos da Fraternidade Branca, está conscientemente conectado aos outros mestres, num grande, poderíamos dizer assim, reservatório consciente, aquilo que a psicologia chama de um inconsciente coletivo. Na verdade, os mestres têm um consciente coletivo, ou seja, eles dividem informações que estão presentes na memória, nos cérebros, no corpo mental de diversos outros mestres. E a cada 7 anos, a Fraternidade Branca se encontra para realmente reatar os laços de amizade, para se cotejar os planejamentos e para tomar decisões de como a Fraternidade Branca vai continuar afetando e ajudando a evolução do mundo. Quer seja com a fundação de uma nova religião, quer seja com o envio de algum instrutor, quer seja das mais diversas formas, a Fraternidade jamais abandona a nossa humanidade. Sempre existirão mãos fortes, meus amigos, de mestres, que mesmo que eles não estejam visíveis, mas saibam que diariamente esses mestres meditam. Esses mestres vibram, meus amigos, intensamente para que haja luz, para que haja realmente iluminação e esclarecimento dos seres humanos, e que todos nós desabrochemos, meus amigos, as nossas capacidades. Nós somos seres cósmicos. Nosso corpo pertence à matéria das estrelas, e dentro de nós, meus amigos, está potencialmente o centro consciente de uma estrela. Para aqueles de nós que tiverem sucesso no caminho da evolução e da iniciação, meus amigos, lá na frente cada um de nós será, por sua vez, uma estrela, será, por sua vez, um homem cósmico, um ser do universo. Então, há muito que evoluir, meus amigos, e agradecemos a presença desse auxílio, nesse grande amigo espiritual da humanidade, que é o Senhor do Mundo. Mas amanhã, meus amigos, nós vamos retornar a esse texto. Vamos falar sobre o cetro de poder do Senhor do Mundo, sobre o festival de Shambhala, que é em outra época, né? Nós estamos na iminência da comemoração do festival de Vesak, que tem a ver com o Senhor Buda, mas existe também o festival de Shambhala. Falaremos também do processo da iniciação, né, que vem, que emana da Fraternidade Branca, do Senhor do Mundo. E falando da primeira, da segunda, da terceira e quartas iniciações. Então, uma vez mais, agradecemos ao nosso querido irmão Puig, que agora reside nos planos espirituais, e no dia 25 de dezembro de 2005 publicou, né, eletronicamente esse texto que nós estamos trazendo para vocês. Agradecemos a todos que nos acompanharam no dia de hoje. Com muita satisfação, estamos encerrando o programa de hoje e vamos fazer a nossa última vibração. para sintetizarmos tudo que nós estudamos hoje. Por favor, meus amigos, minhas amigas ouvintes, fechem seus olhos e sintam uma vez mais o sol físico dos seus corpos. Sintam o batimento cardíaco. Ponham a mão sobre os seus corações. Sintam esse pulsar dentro dos seus peitos. Sintam com as suas mãos, mãos que são também uma extensão dos nossos corações. Visualizem agora com o poder da mente, dentro dos seus corações, o brilho daquela joia cintilante da nossa chispa divina. Que essa luz cintile, que ela brilhe, ilumine interiormente todo o nosso corpo, iluminando, harmonizando todos os nossos órgãos, e que essa luz se projete através do nosso coração, pelo nosso caminho, que essa luz se projete por todo o nosso planeta e em direção a todos que dela precisam, e principalmente que nós possamos caminhar evolutivamente iluminados pela luz da nossa chispa. Vamos procurar nesse instante compreender, internalizar e realizar o que dizem as palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. É isso que nós desejamos a todos vocês também. Muita paz, muita luz, muita saúde. Nos despedimos aqui, meus amigos, do programa Lux Esotérica de hoje. Realmente desejando que nós possamos estar aqui na próxima ocasião, iluminados pela luz espiritual que está dentro de nós, com o auxílio e a sabedoria dos santos seres, dos mestres de sabedoria, e tem nos transmitido os seus conhecimentos, iluminado também o nosso caminho. Que nós possamos retornar aqui para continuar os nossos estudos. A todos desejamos uma boa noite. Um bom descanso, que nós possamos estar aqui amanhã. E vai continuar agora a programação musical e totalmente interativa da Rádio Esotérica FM, trazendo para vocês uma elevação da qualidade de vida, emitindo diariamente muito boa música e aqui às noites, transmitindo para vocês, na medida do possível, muita sabedoria espiritual para sua alma. Amigos, recebam o meu grande e fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérico.